partir de agora, Mesa de Bar, o melhor do brega, pra você ouvir em alto e bom som. Mesa de Bar, pra você não parar de curtir. Mesa pois de é, Bar. Começa mais um programa Mesa de Bar, pra essa sexta-feira, dia 13 de dezembro de 2013, no ar, mais um campeão de audiência. Aos meus amigos e colegas de trabalho, meu forte abraço, fiquem à vontade. A partir de agora, só alegria, só amor, só brega legal pra você aqui na sua rádio preferida. Vamos lá então, no ar mais um campeão de audiência. Brasil! Eu já não posso suportar esta minha vida de amargura. Não se vá. Estou partindo porque sei que você já não mais me ama. Não se vá. São Sergipe. A gente compra um jipe lá, ou direto pra Bahia, que eu tenho uma tia lá, pra só comer, beber, dormir e não pagar. Pra comer, beber, dormir. Pra comer, beber, dormir. Pra comer, beber, dormir e não pagar. Menina de cabelos longos, quero te levar pra longe no primeiro bom que a gente pode partir. Ei, menina. Tem cabra da peste, no norte tem faca de corte e calor. Mas vou levar cheio de bala, um 3-8 na mala e um ventilador. Ei, menina, que vida boa a gente vai levar. Melhor que a vida de rainha e rei, melhor que tudo que se imagina. Ei, melhor que a vida de rainha e rei, melhor que tudo que se imagina. Mas pra só comer, beber, dormir e não pagar. Pra comer, beber, dormir. Pra comer, beber, dormir. Pra comer, beber, dormir e não pagar. Cabelos longos, quero te levar pra longe no primeiro voo que a gente pode partir. Ei, menina. Ei, ei, ei, menina de cabelos longos, quero te levar pra longe no primeiro ponto a gente pode partir. Samuca no Mesa de Bar. Amanhece na luz da campina, anoitece no meu coração. Cabe nessa rima, só não cabe minha solidão. Maninha, meu amor, onde é que eu vou? Qual o caminho? Há de haver lugar pra iluminar nosso carinho. Eu quero todo teu amor, todo mundo saiba. Quero muito fogo pra toda essa palha. Quero um verso novo pra continuar. A fera quer que o mundo morra e todo mundo corra. Vem rasgando ola, vem cuspindo bala, queimando as estrelas, respirando gás. Assim a minha natureza não aguenta mais. Fazer amor no paraíso. Fazer amor. Coração dispara quando você chega. Minha noite é cega, meu sonho é de brasa. Eu erro de casa e volto sem chegar. Perigo é tudo que separa a dor e o sorriso. Porta do inferno, luz do paraíso. Quando te procuro, não encontro mais. cabeça não aguenta mais. Fazer amor no paraíso, fazer amor no teu sorriso natural, correr atrás do teu amor, teu prejuízo, viver contigo nos jardins dos animais. Maninha, meu amor, onde é que eu vou? Qual o caminho? Pra iluminar nosso carinho. Fazer amor no paraíso. Fazer a luz do teu sorriso é natural. Correr atrás do teu amor, teu prejuízo. Viver contigo nos jardins dos animais. Fazer amor no paraíso. Estamos apresentando Mesa de Bar. Teste, Pedro Boy, eu já disse. Pedro Boy, pega o raidinho aí pra ver o programa Mesa de Bar. Já começou o programa. Fala, Samuca. Muito bem, de volta, as melhores do Mesa de Bar aqui na sua rádio, sucesso aqui na sua rádio preferida, que bom estar contigo sempre, hein? Bom, agora tem Alô Legal, deixa eu mandar aqui Alô Legal pra galera curtindo a gente, minhas amigas anos de casa, costureiras, meus amigos da saúde, um forte abraço, meus amigos policiais, civis, militares, muito obrigado a você pelo carinho, tudo de bom. Aos meus amigos e colegas de trabalho também, o meu grande abraço. Fique à vontade para mandar o seu alô, o seu recado, a sua mensagem aqui no estaçãocidade.net, sem acento e sem cedilha, tá bom? Alô Legal pra Vilma, pra André, pra Cíntia, né? Pra minha amiga Carla, pro o João Paulo curtindo a gente, um forte abraço. Pro Jordani, Jordanês, também ouvindo a gente no Sergipe. Um grande abraço pro Maciel, Adjan Souza, os amigos aí de Aracaju, né? Fábio Rivera, Gabriel Augusto, os colegas de trabalho, curtindo aí o sonzão aqui do Mesa de Bar. Forte abraço, muito obrigado pelo carinho a todos vocês de todo o Brasil, curtindo aí o sonzão da sua rádio preferida. Continua então, as melhores aqui do Mesa de Bar para todo o Brasil. Mesa de Bar. De volta aqui fazendo volume 3 com Frank Aguiar, a nova mania do forró. Eita! Foi numa festa de gado que eu vi essa cena bela, uma nuvilha famosa escapou pela cancela. O patrão chama o vaqueiro, mute logo em sua cela. Bote o cavalo na pista e segure no rabo dela. Segure no rabo dela, passe a mão no rabo dela. Porque eu não posso perder minha nuvia amarela. Segure no rabo dela, passe a mão no rabo dela. Quando a multidão aprova, o malandro logo apela. Quando passava a morena, bonita como a gazela, a macharada gritava, deixe que eu seguro ela. Segure no rabo dela, passe a mão no rabo dela. Porque eu não posso perder minha nuvia amarela. Segure no rabo dela, passe a mão no rabo dela. Porque eu não posso perder minha nuvia amarela. na cauda do boi, na saída da porteira. Quando eu vinha na carreira e vi alguém gritar, passe a baiana e o boi é tudo ligeiro. Esse esquinga no vaqueiro, difícil de derrubar. Aí sim, meu cavalo abriu. Quando o boi caiu, valeu, valeu, valeu, sim senhor. Aí sim, meu cavalo abriu. Quando o boi caiu, valeu, valeu, valeu, sim senhor. Valeu, boi, na faixa, o amor, na pista da paixão. Vi minha mulher cabeçada, mas na vaqueja deu não do boi não. Valeu, boi, na faixa, o amor, na pista da paixão. Vi minha mulher cabeçada, mas na vaqueja deu não do boi não. A alegria do boi, eu sei. O prazer do vaqueiro é a queda do boi. Alegria do boi, o sangue do vaqueiro. O prazer do vaqueiro é a queda do boi. Alegria do boi, o sangue do vaqueiro. O prazer do vaqueiro é a queda do boi. Alegria do boi, o sangue do vaqueiro. O prazer do vaqueiro é a queda do boi. Essa aqui eu queria mandar a todos os vaqueiros do Brasil. Um grande abraço do Frank Aguiar. Qualquer dia desses, a gente se encontra nessas vaquejadas da vida. Valeu, boi! O prazer do vaqueiro é a queda do boi. Alegria do boi, fazendo bater a queda do boi. Mesa de bar com Sabuca. Choro, choro, choro com saudade de você. Choro, choro, choro e você não quer nem saber. Quem foi que disse que saudade matava? Acaba vestido. Só que um bocado de cabo no chão. Vai, vem, aviões. Complicado pra você voltar. Tiro pelo jeito quando passa sem olhar pra mim. Se abraçando e se beijando como fazia comigo. Não quer nem saber se tô sofrendo, não tá nem aí. Pisa no meu coração, maltrata, quer me ver chorando e eu te amando. Como pode eu pensar desse jeito? Tô me acabando, vivo chorando. Você só faz isso porque gosto de você. Se fosse o contrário, não deixaria fazer. Choro, choro, choro com saudade de você. Choro, choro, choro e você não quer nem saber. Choro, eu choro, choro com saudade de você. Choro, choro, choro e você não quer nem saber. Chora da sanfona, Valcinho! O homem da Pedra Branca. Em aviões, diretamente do Forrozão do Mel. Vai! Olha, avião! Olha, sai o CD, aumenta o sonho e arruma o carro. Tá difícil, complicado pra você voltar. Tiro pelo jeito quando passa sem olhar pra mim. Abraçando e se beijando como fazia comigo. Não quer nem saber se tô sofrendo, não tá nem aí. Pisa no meu coração, maltrata, quer me ver chorando e eu te amando. Como pode eu pensar desse jeito, tô me acabando, vivo chorando. Você só faz isso porque gosto de você. Se fosse o contrário, eu não deixaria fazer. Choro, choro. Choro, choro, choro e você não quer nem saber. Choro, eu choro, choro com saudade de você. Choro, choro, choro e você não quer nem saber. Bora, Valcinho! Dia 5, 6 e 7 tem vaquejada. E meu vaqueiro já tá correndo. É equipe de vaquejada, aviões, vai derrubando mesmo. Vai! Sabuca no Mesa de Bar. Oi, Eurício, pergunta aí pro Aldenor e pro Mesquita se catuaba ou tiborna é a substância dos coroas. Nem ovo de codorna, catuaba ou tiborna, não tem jeito não, não tem jeito não. Amigo velho, pra você ter jeito não. Amigo velho, pra você ter jeito não, não.

segunda a sexta, 30 minutos de música portuguesa. Girassom. Das 8h30 às 9 da manhã, de segunda a sexta, no Canal 1. Bem pensado, eu quero dizer que tô ligado no programa do SAMU, que é um VaptVult nota 10. Fala, Samuca! Pois é, já de volta com as melhores do Mesa de Bar aqui na sua rádio preferida. Um grande abraço, galera! Bom, tá no ar a biografia do artista a partir de agora com Carmen Silva pra você. A biografia do artista. Pois é, Carmen Silva no Mesa de Bar. Vamos aplaudi-la, né? Carmen é natural de Veríssimo, no Triângulo Mineiro. Iniciou sua carreira ainda muito jovem. Participou de vários programas de calouros. Venceu o concurso Um Cantor por um milhão por uma canção da Rede Record. Seu primeiro sucesso foi a música Deus Solidão, no seu primeiro disco pela gravadora Philips, um compacto duplo. Ganhou diversos prêmios e troféus como o Roquete Pinto e o Chico Viola. No início da sua carreira, sofreu pressão por parte da indústria fonográfica para gravar sambas, ritmo com o qual não se identificava e pelo qual não queria ser estigmatizada, posto que preferisse interpretações românticas, o que criou polêmica entre muitos críticos. Seus principais sucessos são Adeus, Solidão, Fofurinha, Sapequinha, Espinho na Cama, Fotografia, Amor com Amor se Paga e Ser Tua Namorada. Antes do seu sucesso artístico, foi babá e empregada doméstica. Atualmente, Carmen Silva é cantora gospel e faz parte do casting da gravadora Graça Music. Nosso aplauso, nossa homenagem a esse grande talento, a essa grande cantora do Brasil, Carmen Silva, no Mesa de Bar de hoje. E a gente fica por aqui com mais um quadro, a biografia do artista pra você. Biografia do artista. A biografia do artista. Eu já fechei um contrato com quem pode me guardar. Agora nada poderá me apavorar. Desde o dia em que ouvi a linda mensagem da cruz, eu decidi fechar um contrato com Jesus. Meu caminho era tortuoso, espinhoso e cheio de trevas, mas com esse contrato ele agora brilha de tanta luz. Sou feliz, estou realizado com esse contrato fechado. Ele me deu plena salvação e completa satisfação. Contrato fechado, contrato fechado, pois com a vida tem. O contrato foi fechado. Eu passei a viver a realidade. Tudo em mim tomou um novo rumo. Me desapeguei desse sujo mundo e me realizei no espírito da verdade. Hoje eu canto porque sou feliz. Em mim a vaidade acabou. A tristeza deu lugar à felicidade. Se Jesus me transformou com este contrato, eu posso andar despreocupado. Faça você o mesmo e com a vida tenha um contrato fechado. Contrato fechado. Contrato fechado, pois com a vida tem um contrato fechado. Já não ando triste, oprimido e perturbado, porque o meu contrato é timbrado, carimbado e verdadeiro. De bar. A lua quando brilha falo de amor. No gingado desse shot sinto teu calor. A noite acordado sonho com você, yeah, yeah, yeah. O som ligado e fico perturbado sem ter o que fazer. E tento sair dessa rotina. Não quero não o colo de mamãe, só quero o colo de menina. E pouco a pouco conquistar teu coração. E tento sair dessa rotina. Não quero não o colo de mamãe, só quero o colo de menina. Pouco a pouco conquistar seu coração. No outro dia a gente se vê, vou pra um lugar que lembre do sertão. E canto um shot pra te convencer. Vou te ensinar como viver é bom. E amar até, até quando Deus quiser. Amar até, até quando Deus quiser. A lua quando brilha falo de amor. No gingado desse shot sinto teu calor. A noite acordado sonho com você. Yeah, yeah, yeah. O som ligado e fico perturbado sem ter o que fazer. E tento sair dessa rotina. Não quero não o colo de mamãe, só quero o colo de menina. E pouco a pouco conquistar teu coração. E tento sair dessa rotina. Não quero não o colo de mamãe, só quero um colo de menina. E pouco a pouco conquistar teu coração. Num outro dia a gente se vê, vou pro lugar que lembre do sertão. viver. Vou te ensinar como viver é bom. De amar até, até quando Deus quiser. Amar até, até quando Deus quiser. Amar até, até quando Deus quiser. Amar até, amar até, até quando Deus quiser. Amar até, amar até, até quando Deus quiser. Xamuca no Mesa de Bar. Ô mestre, oi. E as andanças do Palamansa? Tamo aí tocando em frente, levando adiante o que vocês ensinaram, ajudando a carregar a bandeira do forró pé de serra. Vamos tocar pra frente? Deixa comigo, simbora, virgulinho! Ai, com tanto dinheiro girando no mundo, quem tem perde muito, quem não tem é demais. Cobiçam a terra e toda a riqueza do reino dos homens e dos animais. Cobiçam a terra, planície dos sonhos, lugares eternos para descansar. Da terra do verde que foi prometido, até que se canse de tanto esperar. Eu não vim de longe para me enganar. Eu não vim de longe para me enganar. Olha que eu não vim de longe para me enganar. Na neno, no neno, no neno, neno, no no. Na na na na neno, no neno, neno, no no. Olha o bumbo do homem, a mulher e o filho, o gado e o novilho, o coelho e o burral. Com aquilo que tangem na humanidade, em cada cidade, cada capital. Cada pessoa de procedimento, em cada lamento, palavras de sal. O anão que flutua no leito do rio, conduz a velhice, conduz a moral. Assim como Deus fará bem do mal. Assim como Deus fará bem do mal. Assim como Deus fará bem do mal. Anna neno no neno no neno neno no no. Anna na na na neno no neno neno no no. Anna neno no neno no neno neno no no. Anna na na na neno no neno neno. Já que tudo depende da boa vontade, é de caridade que eu quero falar. É daquela esmola, tá tudo tremendo, do mato me rendo, é lei natural. Olha do muro de cal espirrado de sangue, de lama, de mangue, de ruge e batom. O tom da conversa que ouço me priva de setas e facas e favos de mel. É a peleja do diabo com dono do céu. É a peleja do diabo com dono do céu. Olha a peleja do diabo com dono do céu. É a peleja do diabo com dono do céu. É a peleja do diabo com dono do céu. É a peleja do diabo com dono do céu. Olha a peleja do diabo com dono do céu. Anna neno no neno no neno neno no no. Anna na na na neno no neno neno no no. pra pelejar do diabo com o dono do céu. Olha a pelejar do diabo com o dono do céu. Estamos apresentando Mesa de Bar. Estamos apresentando Mesa de Bar. Quanto mais você me despreza, mais eu te amo. Quanto mais você me odeia, mais lhe quero bem. Não tenho culpa se eu nasci para lhe querer. Outra não quero, só serve você. E se não for, não quero mais ninguém. Me despreza, mas eu te amo. Quanto mais você me xinga, mais lhe tenho amor. Não adianta você xingar e dizer besteiras, porque eu vou lhe vencer na canseira. Você vai ser minha, seja lá como for. Não vou deixar outro viva feliz ao seu lado, e eu aqui morrendo apaixonado. Isso é desaforo, eu não posso deixar. Sou amoroso, mas sou perigoso e também persistente. Vou lhe deixar louca com a cuca quente, mas esta parada eu sei que vou ganhar. Estamos apresentando Mesa de Bar. Banda Deja Vu e DJ Juninho Portugal. É show! Nos seus olhos eu posso ver que a chance vai começar. Só quero que você entenda o momento para consertar. A forma que você me quer, me deseja do teu coração. Preciso de um amor inteiro e viver uma nova paixão. Você pode até dizer que sou tudo pra você. As palavras me dão a certeza, mas escuto a minha intuição. O mundo pode acabar, mas sei que sempre vai estar. Não deixe que tudo se apague. Se entregue esse amor de vez. Por tudo que você me fez, sou disposta a te perdoar. Por você enfrento mil barreiras, sou pronta pra recomeçar. Porque eu te quero, quero. Porque eu te quero, amor. Quero, quero. Porque eu te quero, amor. Quero, porque eu te quero, amor. A chance pra recomeçar. Só quero que você me entenda. Há um momento para consertar. A forma que você me quer, me desvia do teu coração. Preciso de um amor inteiro e viver uma nova paixão. Você pode até dizer que sou tudo pra você. Yeah. Pense num programa bom, é o Mesa de Bar. Eita, bota mais uma. Samuca, comunicando pra toda a massa breca. Pois é, acabou o programa. Obrigado pelo carinho, obrigado pela audiência. Forte abraço, Brasil. Estaremos de volta amanhã aqui na sua Rádio Sucesso. Que os nossos erros cometidos na juventude ou na vida adulta jamais diminua o nosso ideal de sermos adultos. Que a nossa caminhada seja somente em busca da verdade, da certeza, do amor e da justiça. Um forte abraço. Muito obrigado, galera. Tchau, tchau. Vem morena, é noite de luar. Só você quero beijar. O teu amor é a razão do meu viver. É o sonho mais bonito que eu podia ter. Adorar até morrer. Vem morena, vem amar. Este jovem que está sempre a te esperar. Vem morena, é noite de luar. Só você quero beijar. Só você quero beijar. Eu tenho medo de um dia te perder. Pois se isso acontecer, eu sei que vou sofrer. Não quero nem pensar em solidão. Pois meu pobre coração só chama por você. Este jovem que está sempre a te esperar. Vem morena, é noite de luar. Só você quero beijar. Vem morena, vem amar. Este jovem que está sempre a te esperar.